caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Edição para esta quinta-feira, dia 22 de maio de 2014, já cá estamos para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico. E a edição de hoje vai trazer até aos nossos ouvintes bonitos fados, temas que eu realmente acho que são encantadores. Mas antes de passar aos fados propriamente ditos, quero convidá-lo a participar no nosso programa. O nosso Diga Lá ao Senhor Fado, que pretende trazer-lhe músicas, designadamente, enfim, fados, como é lógico, não é? Que transportem para, enfim, para aquele momento mágico, para aqueles tempos de festagem, se for o caso, não é? E para que isso aconteça, é bom que o ouvinte participe, para que eu vá mais de encontro aos seus gostos musicais e às suas preferências. E para isso tem duas vias para participar. O nosso e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com, e também o nosso e-mail, o nosso número de telemóvel, 910106983. Ligue para cá, participe de viva voz. Este é o seu programa. É desta forma que queremos marcar presença na sua vida. Agora sim, vamos aos três fados. São eles, para iniciar a edição de hoje, Argentina Santos com Vida Vivida, Maria Armanda com o Fado Mulher, uma bonita melodia também, e Paula Ribas com o Fado As Dádivas. Hoje ainda vamos ter a mítica voz de Isabel de Oliveira num mítico fado, num memorável fado. Mas para já é mesmo com estes três que iniciamos. O primeiro deles, como já disse, pertence a Argentina Santos e a música chama-se Vida Vivida. Boa tarde. A volta atrás, vida vivida, bem eu tô na vida. Volta atrás, vida vivida, bem eu tornava a ver aquela vida perdida que nunca soube viver. Aquela vida perdida que nunca soube viver. Voltar de novo, quem dera, a tal tempo que saudade. Voltar de novo, quem dera, a tal tempo que saudade. Volta sempre a primavera, só não volta a mocidade. Volta sempre a primavera, a mocidade. E o tempo vai-se passando e a gente vai-se iludindo. O tempo vai-se passando e a gente vai-se iludindo. Chorando, agarrindo, agarrindo, agarrindo, agarrindo, agarrindo. Meu Deus, como o tempo passa, dizemos de quando em quando. Meu Deus, como o tempo passa, dizemos de quando em quando. Afinal, o tempo fica, da gente é que vai passando. Afinal, o tempo fica, a gente é que vai passando. Morrer ao pé de ti é quase

que borda com margens de amor. Este beijo que aflora a saudade, que à noite a cidade aprende a viver. Na alma da gente, que a gente que sente esta vida. Lisboa, cidade, Lisboa, saudade da vida a valer. Em ti mergulhei os meus dias contigo, vivi o melhor que há de haver. Lisboa, vou amar-te até morrer. Eu aconchego os meus passos na saudade dos abraços que eu troquei com a vida. Cidade, eu aposto que esta vida de que gosto teve Lisboa à partida. Era então uma cidade onde à noite a liberdade tinha o fado por canção. A minha Lisboa, quem gosta de ti, amo o perfume tão perto de ti, tão perto de um Tejo que borda com margens de amor. Este beijo que aflora a saudade, que à noite a cidade aprende a viver. Na alma da gente, que a gente que sente esta vida. Lisboa, cidade, Lisboa, saudade da vida a valer. Em ti mergulhei os meus dias contigo, vivi o melhor que há de haver. Lisboa. Vou amar-te até morrer. Sempre cigana, Carmen. estamos de volta, ouvintes, depois destes três temas, o último dos quais Isabel de Oliveira e este lindíssimo fado Carmencita. O nosso Diga Lá ao Senhor Fado está a chegar ao fim, mas antes quero convidá-lo a participar mais uma vez do nosso programa. O nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Atenção, porque a partir de segunda-feira será outro. E depois também o nosso programa, o nosso número de telemóvel 910106983. Atenção, porque este número só recebe chamadas. Participe, ligue para cá, de viva voz, fale comigo, vou gostar muito de ouvir a sua voz, de ter aqui a sua participação no nosso Diga Lá ao Senhor Fado, que hoje termina com Amália Rodrigues, Fado Alfacinha, José Amaro com Tarde Maria Alva e Joana Amendoeira com Amiga. Há tanto tempo que não ouvimos nem Joana Amendoeira nem José Amaro. Bem, José Amaro há mesmo muito tempo. Vamos ao fado, amigos. Fiquem bem, boa tarde para todos e até... Isso. Até amanhã, às 6. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Entrão na arena os toureiros, uns a pé, outros montados, e firmes no meio da praça, com muita graça, estão os forcados. Sai um touro embolado que a matar bem disposto. O toureiro dá-lhe um berro, crava-lhe um ferro que até dá gosto. O toque para a peca, ninguém se nega, não há receio. Ao touro tão bem a praça, com muita graça, pegam em cheio. Ainda não vi ninguém fazer vibrar tanta gente como um dia em Santarém. Pegar tão bem, ser tão valente, e o prémio da valentia foi a alegria.